princesa tanto tempo se passou. Até pensava que acabou nosso amor. Nas noites finas eu lembrava de você. E hoje me pergunto como fui te perder. Naquele dia que eu te vi, meu coração viajou. Chorar, pedia para Deus pra você voltar.